Panorama Agrícola para 27 de junho de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de quinta-feira de lua cheia, 27 de junho. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: ensino errado, diploma rasgado. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre tecnologias ambientais, lavoura pecuária em Campos Novos. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre ovinos de leite. Fique ligado aqui no Panorama Agrícola, 48-3665-5359, o nosso telefone para você dar o seu recado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para melhorar a sua autoestima, participe de trabalhos de grupo, principalmente voluntários. Ajude o próximo, dê de seu tempo e de sua energia. Ganha você e o seu semelhante. É hora das notícias. O Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural aprovou um novo projeto da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. Esse novo projeto vai dar aos jovens rurais a possibilidade de financiar a compra de kits de informática. O projeto deve atender 1.500 jovens entre 16 e 29 anos com um financiamento para a compra de notebooks, computadores de mesa e impressoras. A secretaria vai pagar 50% do valor para operações de até R$ 2.500. Os jovens beneficiados vão ter 3 anos para pagar em parcelas anuais e com desconto para pagamento até a data de vencimento. Os critérios são jovens participantes da capacitação em empreendedorismo e inclusão digital no âmbito do programa SC Rural e também aqueles que pertencem às famílias beneficiadas pelos projetos estruturantes do Santa Catarina Rural. O kit de informática vai conter o software Contagre, um programa de gestão de propriedades agrícolas desenvolvido e utilizado pela EPAGRE. Fique ligado no Panorama Regional. Leite de ovinos. Apesar do oeste catarinense ser o maior produtor de leite de ovelha, Lages é que estão sendo feitas maiores ações de pesquisa para aprimorar o produto. Na região serrana, a atividade ainda é recente, mas a região possui potencial para produzir este que é considerado um dos mais nutritivos alimentos. Em Lages, então, foi, através da Estação Experimental da IPAGRE, foi implantada uma unidade de pesquisa de produção de leite, patrocinado, então, com recurso pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC. Na Estação Experimental de Lages, existe um rebanho aí de 50 matrizes, as fêmeas, então, da raça francesa Lacaon. A raça que produz leite é, e onde também é fabricado um dos mais famosos queijos do mundo, que é o Rochefort. O médico veterinário e pesquisador da IPAGRE, Dr. Volney Silveira Ávila, acredita que a serra possui potencial para aumentar a criação, então, e na confecção de queijos de leite ovino. Ele sempre tem comentado que a difusão pode se associar ao crescente turismo, né, rural, ligado, né, aos vinhos finos de altitude, pois esse produto, o queijo, né, ovino, harmoniza, né, com a degustação, né, de vinhos finos de altitude. E a atividade só não se desenvolve aqui, né, mais ainda por falta, né, de fomento à indústria ou de queijarias que possam fazer a comercialização. Então, é necessário que algumas indústrias de laticínios invistam mais na serra. As maiores empresas fabricantes estão localizadas, então, no oeste catarinense. Lá, inclusive, existem, né, sorveterias só com produto à base de leite de ovelha. É, o potencial é grande aqui na nossa região. Está faltando, é o grande empecilho, isso aí sempre bate nesse gargalo que é comercialização. Mas é uma atividade interessante a produção de leite através de ovinos. Hamilton Weber Xavier, Chicão Epagre, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Sistema Integrado de Produção Lavoura-Pecuária é o assunto da entrevista de hoje aqui no Panorama Agrícola. A jornalista Eonir Malgarese conversa sobre esse assunto com Milton da Veiga, coordenador na IPAGRE do Programa Tecnologias Ambientais. O revezamento de atividades como a agricultura e a pecuária dentro de uma mesma propriedade é uma das alternativas para quem busca a produção sustentável no campo. Isto porque o sistema oferece benefícios para as duas atividades e ainda garante economia e rentabilidade ao produtor. Na Estação Experimental de Campos Novos, o pesquisador da IPAGRE Milton da Veiga conduz vários experimentos que mostram a eficácia do sistema. Aqui nós temos lavoura de milho, lá na frente pecuária, atividades importantes da agricultura familiar catarinense. O que os pesquisadores buscam hoje é a integração desses dois sistemas de produção, formando assim um ciclo sustentável dentro da propriedade rural. Esta lavoura de milho já é fruto do sistema integrado de produção. Aqui nós encontramos diversos experimentos e cada um com objetivos específicos. Milton explica como é a produção integrada de lavoura e pecuária e as vantagens do sistema. Bem, a ideia principal é fazer um estudo em que envolva o ciclo lavoura e pecuária dentro de cada propriedade rural. Assim, nós temos a produção dos alimentos dos animais aqui na lavoura, seja na forma de silagem de milho ou de grãos de milho, e ao mesmo tempo que usamos os dejetos dos animais para fertilizar as lavouras. Então, nesse ciclo virtuoso dentro da propriedade, nós estamos tornando a produção mais sustentável aqui em cada uma das propriedades. Para o produtor adotar esse sistema de produção integrada, lavoura e pecuária, quais são os cuidados que ele deve observar? Bem, os principais cuidados dizem respeito ao manejo dos animais enquanto eles estão numa lavoura. Porque a dinâmica da lavoura é um pouco diferente de uma pastagem perene. Então, se houver um excesso de pisoteio dos animais, o solo vai compactar e vai reduzir a produtividade da cultura de verão, no caso, esse ano o milho em sucessão ou qualquer outra cultura que a gente venha a cultivar em sucessão à pastagem. Nesta área, o milho foi colhido para a produção de silagem. Os restos da cultura permanecem no campo e ajudam a melhorar o solo. No caso do milho para silagem, a recomendação técnica é fazer o corte aproximadamente 40 centímetros de altura, porque vai estar retirando exatamente o material que tem melhor qualidade nutricional. E ao mesmo tempo deixando um mínimo de palha aqui na lavoura, que somada à palha da cultura antecessor, vai dar uma cobertura do solo para, na sequência, fazer a semeadura direta das pastagens de inverno, mantendo o solo coberto, porque eventualmente pode ocorrer um período de chuva forte e isso provocar erosão do solo e degradação, o que não é desejável nas lavouras. Vários estudos vêm sendo realizados contemplando a produção integrada de lavoura e pecuária. A quantidade de dejetos a ser utilizada faz parte da pesquisa e pode trazer a solução para um velho problema em Santa Catarina. Nós temos uma preocupação com a correta destinação dos dejetos animais, principalmente dejetos de suínos. E muitas vezes ocorre que o agricultor, o suinocultor, ele tem uma unidade de criação de suínos muito grande e não tem área suficiente para distribuir os estercos de uma forma adequada. Então, nessa situação, ele tem duas opções. Ou ele fornece o esterco para outros agricultores aplicarem nas lavouras, ou ele pode utilizar um sistema mais intensivo de produção na sua propriedade, que resulte em uma exportação grande de nutrientes e, com isso, então, ele consiga aplicar uma taxa maior de fertilizante na forma de dejeto líquido de suínos. Por isso que nós sempre procuramos dizer que o sistema integrado de produção, ele tem uma visão micro, mas também tem uma visão maior, chegando até inclusive na questão da emissão de gases de efeito estufa, melhoria da qualidade do solo e a qualidade ambiental de uma forma geral. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista de Eonir Malgarese com Milton da Veiga, de Campos Novos, coordenador na IPAGRE do programa Tecnologias Ambientais, falando sobre sistemas integrados de produção. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.